Jesus. Teu nome para mim é alimento, que engorda minha alma, rejuvenesce meu espírito e enche-me de calma a todo momento. Tiraste-me da senzala dos escravos dos vícios e encheste-me de paz e amor em grande escala. Dá uma fonte de água viva que salta para a eternidade. És tu na realidade, minha vida. Por isso eu canto. Jesus, que nome doce e amoroso. Jesus, que eloquente oração. Jesus, sabor do néctar das flores, dos jardins da celestial mansão. Jesus, oh, que sabor de mel, que engorda minha alma, é o maná do céu. Derrama-te, Jesus, no meu coração. És o néctar das flores de Sião. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, o amargor da vida passa quando teu nome vou pronunciar. O cansaço do labor da lida passa quando teu nome vou saborear. Jesus, oh, como é bom sentir o escoar deste líquido precioso no meu coração. Oh, que frescor na alma, dá vontade de chorar. Por isso quero o nome pronunciar. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus.